Transmitindo emoções, transmitindo informações. No dial do rádio, no seu smartphone, na internet. A frequência que faz parte da sua vida, da vida dos batataenses. ZYK 557, 1080. Rádio Difusora. Pulsando comunicação na cidade de Batatais, no estado de São Paulo. Difusora. Proposta de fazer hoje e sempre. Um rádio moderno para um ouvinte que exige a informação exata.